Salvador, muito bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, X-Ray. Whisky, Juliette, X-Ray, prossiga. Whisky, Juliette, X-Ray, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, box de número 05. Whisky, Juliette, X-Ray, autorizado, iniciar reporte parqueado. Whisky, Juliette, X-Ray, iniciando, reportará para ingresso no pátio 1. Quatro sete meia, Recife no nível 410, decolagem no zero, curva esquerda, saída Fuca Aracaju. Interceptador Whisky 58, controle 198, transponde 5451. Salvador, bom dia, Gol 1955, formação Fox. 155, Fox, lá de confere, aguarde coordenação Galeão. Escuta. Salvador, é o TAN 3601. Salvador, eu tô 3601. 3601, não prossiga. Bom dia, eu sei que tá cedo ainda pra nossa autorização. O senhor sabe dizer qual é a aerovia que deve ser a proposta aí pelo plano e que autoriza geralmente? Do repetitivo do senhor. Tá, então deve ser então a Pesulo 16 até Belo Horizonte. Afirmo. Obrigado. Foi Salvador, Webjet Whisky, Juliette X-Ray já se encontra pronto para ingresso no pátio 1. Juliette X-Ray autorizado, prosseguir até o portão 10, correção até o portão 5. Whisky, Juliette, X-Ray, autorizado ingressar no pátio 1 até o portão de número 05, senhor. 476, né, escuta? É, escuta 476. Coloca o transponder no modo standby. Gol 1155, cópia. Prossiga. Autorizado para o Galeão, nível 400, via Perisic 50, após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 1-0, curva à direita, saída da AEL, Leda, após Leda, voo direto Bidev, o controle 19-8 e o transponder 5453. Resumo, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Recife 251, alterna 3325, gol 1-3-3-1, bom dia. Bom dia. 19-8, controle 5453, gol 1-1-5-5. 1-1-5-5, correto, reporte pronto. Sim. Tá 3001, não copia? Ativo, senhor, na escuta. 3601, autorizado São Paulo, nível 360, decolagem no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, Bridge intercepta peso 1-6. O controle 19-8, transponder 5462. Autorizado São Paulo, 360, decolada 10, curva direita, da Euleda Bridge, depois intercepta peso 1-6. 19-8 é o controle, 5462 no transponder, ou 3601. 3601 no correto, nível 36, reporte pronto. Reporte pronto, 3601. Salvador, o Webjet Whisky Juliette XE já se encontra parqueado no box número 05. Juliette. Obrigado e bom dia, senhor. Bom dia. Gol no 476 para o estacionamento. No 476 autorizado, reporte táxi. Autorizado, vai passar para o táxi no 476. Paulo, gol no 155, portão 1-1, pushback acionamento. 1-155, autorizado no 11, repasse táxi. Livre, puxamento, gol no 11. Mandou o gol no 476 com 48 a bordo, 0337 autonomia, alterna Salvador para o táxi. 476, ciente, via Índia Alfa, repórter atmosfera pronto. Autorizado via Índia Alfa, vai reportar no ponto espera pronto da 10, o gol no 476. Paulo Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, papá. Juliette, papá, prossegue. Whisky, Juliette, papá, sensação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Whisky, Juliette, papá, autorizado até a saída do pátio 3. Positivo, iniciado. Gol no 476.000, pronto. 47.000 autorizado, ingresso e decolagem 10, vento norte 2 nós. Autorizado, ingresso e decolagem 10, gol no 476. O gol no 155 para o táxi com 71 a bordo, 3:30 de autonomia, torna Campinas. No 155, Juliette Alfa, 1012, repórter atmosfera pronto. inclusive táxi Juliette Alfa, gol na 155. Quatro sete mil cinco três dezenove oito. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 476, passa 2000 no perfil da Pucas de Maracajú. Bom dia, no 476, contato radar, sou 410, saída Puca. 7410 na Puca, gol no 476. Nono 55, tá pronto. 1155 autorizado, ingresso de decolagem 050 com 49. Livre de decolagem da 10 com 9. Salvador, uísque Juliette Papá. Na saída do Pátio 3, solicitação de autorização para ingressar ao Pátio 1. Juliette Papá autorizada, até o portão 4. Eu, 7. siga. Autorizado, aposto táxi. Gol 1155, 56 decolado, controle 19-8. Obrigado, bom dia. Bom voo. Controle Salvador, gol 1155, bom dia. Gol 1155, suma nível 400, saída da El Vigilância. 400, gol 1155. No 476, voando pro de Aracaju, subindo 310 restrito. Pro de Aracaju, 390 restrito, voando 476. 310, 310 restrito, voando 476. Ciente, eu estou 310. Sete meia, chame Recife, 12685, alterna 2545, bom dia. Sente, Recife, 12825, 2545, como 476, obrigado, bom dia. Salve, Salvador, Whisky, Juliette, Papai, informando a Terra de Roblox, pois, beijo número 4, obrigado, bom dia. Paciente, bom dia. Mas me deu 3-1-0. Salvador, bom dia, voo 1021 para o Rio de Janeiro, sem informação Golfo. No 021, bom dia, Golfo confere, aguarde cópia. Aguarde. No 155, chame Recife 1251, alterno 3325. Bom dia. Bom dia, obrigado.